e taca, taca, taca, grave. O terror dos paredão é a carreta negona. Caramba, DJ Daniel Vídeos, tá demais, hein? Só toma, toma, toma, cê sente a potência de som. É a carreta negona. Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca. Vai taca, taca, taca, taca, taca. Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca. Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca. Vai, oi, taca, taca, taca, grave. Vai, oi, taca, taca, taca, grave. E o grave tá tipo bomba. O terror dos paredão é a carreta negona. Essa é a carreta negona. Qualidade máxima. MN Alto Som. A verdadeira potência sonora. MN Alto Som.